vai. Caralho, os caras no móvel de aventura, o dia eu vou ter uma dessa, hein? Se Deus quiser, moleque, só correr atrás do progresso que você chega lá, moleque. Eu tava musculando de moto. É mesmo? Então cadê ela pra nós aí? Brau, só tirando de giro no tchá, meio do tum, brau. Tá, vai, segura, mas sabe que tá grau de bicicleta? Você vai ver então. Vamos ver então. Viu aí? O bicho é desenrolado mesmo, viu aí, né, parça? Tá bagunça de bike, imagina de moto. Enrola o cabo, neguinho. Final de semana reúne a galera. Não talento nada, nada. Tira o retrovisor pra ficar mais chato. Nós arranca a placa, chama de primeira, já bate segunda. Vixe, deixa só no vácuo. Se o fluxo tá milhão, brau. É só grau de lado, corte na navalha, arrepiado, monstro. Tô de XT na quebrada, Juliette na cara pra chamar atenção. O bonde todo sem placa, passei nas casinhas pra ver como tá. Tá da hora, tá legal. Os meninos enjoados, tudo fora do normal. Brau, só tirando de giro no meio do grau. Brau, descendo no vácuo, as mina passa mal. Brau, e os moleque é o Neon Mil Grau. Brau, com os as corte elas passa mal. Brau, 26 da norte chamando no grau. Brau, grau do capão é forado, meu irmão. Puxou, cortou e raspou. É a página que estrala. Enrola o cabo, neguinho. Final de semana reúne a galera. Não talento nada, nada. Tira o retrovisor pra ficar mais chato. Nós arranca a placa, chama de primeira, já bate segunda. Vixe, deixa só no vácuo. Se o fluxo tá milhão, brau. É só grau de lado, corte na navalha, arrepiado, monstro. Tô de XT na quebrada, Juliette na cara pra chamar atenção. O bonde todo sem placa, passei nas casinhas pra ver como tá. Tá da hora, tá legal. Os meninos enjoados, tudo fora do normal. Brau, só tirando de giro no meio do grau. Brau, descendo no vácuo, as mina passa mal. Brau, e os moleque é o Neon Mil Grau. Brau, os as corte elas passa mal. Brau, 26 da norte chamando no grau. Brau, grau do capão é forado, meu irmão. Puxou, cortou e raspou. É a página que estrala. DJ Bumix na produção. Acorda, neguinho. Tá gostando? Deixa só no vácuo, se o fluxo tá milhão. Brau, é só grau de lado, corte na navalha, arrepiado, monstro. Tô de XT na quebrada, Juliette na cara pra chamar atenção. O bonde todo sem placa, passei nas casinhas pra ver como tá. Tá da hora, tá legal. Os meninos enjoados, tudo fora do normal. Brau, só tirando de giro no meio.